Exatamente. gente passou uma semana em casa. Você vai vir, né? A gente fica aí, ó. Fica com a gente, a gente fica na aldeia. Vamos especializar em filme. Isso, seria filmado.